sei de nada e ela me viu na rua da água botando fuzil. Mamã não vem, um pouco distante, satisfaz na onda do campo. É DJ campo. Moleque bom. Eu vou Hollywood. Alô, Mel. Contra a vida vou por cima e a xereca toma, toma, toma, toma, toma. Contra a vida vou por cima e a xereca toma, toma, toma, toma, toma. Contra a vida vou por cima e a xereca vai. Botando fuzil, mamã não vem, um pouco distante, satisfaz, tô na onda do campo. Eu vou Hollywood. Alô, Mel. Conta a vida, vou por cima e a xereca toma, toma, toma, toma, toma. Conta a vida, vou por cima e a xereca toma, toma, toma, toma, toma. Conta a vida, vou por cima e a xereca vai. Eu vou Hollywood. Produzindo o sonzão.